acho besteira a gente brigar desse jeito. Não é legal a gente andar na contramão. Não que eu queira fazer tudo direito, é que eu gosto de ouvir o coração. Meus olhos verdes sinalizam meu caminho. No pensamento o teu rosto é tua voz. O sentimento mais bonito no peito que um dia Deus deu de presente pra nós. Faz tempo e a saudade marca a hora de chegar. Eu não vejo a hora de hoje poder te abraçar. Tão legal te ver sorrindo e segurar a tua mão. Tão legal viver a vida e curtir a emoção. E saber que você vai estar sempre por me viver. Que a vida não é nada se eu não tenho você. Desse jeito, não é legal a gente andar na contramão. Não que eu queira fazer tudo direito, é que eu gosto de ouvir o coração. Teus olhos verdes sinalizam meu caminho. No pensamento, o teu rosto e a tua voz. O sentimento mais bonito no peito. Um dia Deus deu de presente pra nós. Faz tempo e a saudade marca a hora de chegar. Eu não vejo a hora de hoje poder te abraçar. Tão legal te ver sorrindo e segurar a tua mão. Tão legal viver a vida e curtir a emoção. E saber que você vai estar sempre por me viver. Que a vida não é nada se eu não tenho você. Se eu não tenho você.